Estamos apresentando Regional. 1990, a Regional em seu coração. E a hora também para você, compadre. 7h52. Regional, faltam 4 para 8. Pois é, compadre, estamos preparando as músicas finais do programa de hoje para todos os nossos amigos ouvintes de toda a Bahia, incluindo Tuíca Barbeiro, mais uma música para ele, não é? Lá na cidade de Irará. A dona Floripes, Dotó, Tetepe, que tem céu, Simão, Malha de Traíra, com a de Araraca e as Cobrinhas. Senhor Natalino Góes da Silva, na Avenida do Corte, dona Santa, Alex, Mirlene, Cirlene, Horácio e Osvaldo. Um abração. Vamos lá, Ney e Nando, em cada coração, uma saudade. E Nando Cordel, meu bombom. Meu bombom. Você tem gosto de mel que abelha na soleira. Meu bombom. Meu bombom, doce cristalino, você ia ser menino quando te provei. Meu bombom tem vários sabores, e todos os amores que eu já dei. Meu bombom, doce cristalino, você ia ser menino quando te provei. Meu bombom tem vários sabores, e todos os amores que eu já dei. Meu bombom, doce cristalino, você ia ser meus amigos, chegamos ao final do nosso Despertar Regional para esta sexta-feira. Com os nossos agradecimentos, fica o convite para amanhã às 5h30. Da manhã adiante às 5h30. Eu e o Celso Oliveira lhes agradecemos. Muito obrigado mesmo de coração. Eu volto à tarde para o Forró da Regional às 4h30. Eles ficam agora com o garoto Celso Oliveira e o Toca Tudo Regional. Bom programa, garoto, para você. Valeu, Ribeiro. Bom dia para você também. Para você também. Então. Tudo bem, hein? Pode passar lá. Pode passar. Tô lá, já espera. YH 505, 790 kHz, Rádio Regional AM de Serrinha, empresa do grupo Lomes de Rádio Difusão, Serrinha, Bahia. O grupo Lomes de Rádio Difusão apresenta Toca, Toca Tudo, Tudo, Regional.